não lembra de mim, que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta. Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada. Pro meu celular vibrar com a notificação, sua de madrugada. Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando. Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando. Do jeito que os paredões gostam, meu filho, é a qualidade dos seus paredões, é o HC. Puxa, Dez. Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu, que o coitado sou eu e que não tem mais volta. Foi só um story meu, beijando outras bocas nas minhas noitadas. Pro meu celular vibrar com a notificação, sua de madrugada. Já imaginou se vaza esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando. Imaginou se vaza esse áudio teu chorando, outra me beijando.